Olá, muito boa tarde. Sejam então bem-vindos ao programa IAPTO Rádio, um programa da Escola Profissional IAPTO Live, em parceria com a Rádio Boa Nova. Hoje, neste programa especial, o 14º, o programa que termina a primeira temporada da IAPTO Rádio aqui na Rádio Boa Nova, um programa que teve início no passado mês de novembro, nesta que foi uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a Escola Profissional IAPTO Live. É um programa coordenado pela professora Cátia Viegas, que quinzenalmente e com o seu grupo de alunos produzia mais uma edição do IAPTO Rádio. Com esta são 14, são então todos os programas produzidos e apresentados aqui na Rádio Boa Nova, também partilhados em radioboanova.pt. Um programa que deverá retomar a sua edição no próximo ano letivo. Passo agora a palavra à professora Cátia Viegas. Professora Cátia, olá, boa tarde, seja bem-vinda. Hoje um programa diferente, em direto, aqui na Boa Nova. O que temos hoje para apresentar? Olá, boa tarde. Olá, Liliana, obrigada. Nesta primeira parte vamos dar destaque às primeiras notícias da nossa escola. Iremos apresentar a nova oferta formativa para o triênio 2017-2020 e vamos também contar com a presença do nosso presidente da IAPTO Live, o professor Daniel Costa. Que acaba de chegar. Mas iremos começar então, para já, para agradecer à Rádio Boa Nova a oportunidade que nos deu de fazer este programa, durante estes 14 programas, que nos deram luta, mas foi muito agradável fazer este projeto. Agradecer sem dúvida à Rádio Boa Nova e agradecer também à Liliana, que tem nos ajudado e tem colaborado imenso connosco para produzir este programa. Obrigada, é também um gosto para mim e para a Rádio Boa Nova poder ter a IAPTO Live como parceira, em particular a professora Cátia e todo o seu grupo de alunos. Dizermos desde já boa tarde ao professor Daniel Costa, ele que é o presidente da IAPTO Live, a associação que é responsável por gerir este ensino profissional que é administrado pela IAPTO Live. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Boa Nova. Muito obrigado, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde à nossa Liliana, à professora Cátia, à nossa aluna, e para nós também é sempre um gosto estar aqui, como vocês sabem. A professora Cátia já agradeceu muito bem esta colaboração que tem vindo a ser feita entre a IAPTO Live e a Rádio Boa Nova, nomeadamente no que se refere a este programa, e dizer-vos que se há uma rádio, e que é a nossa rádio local, que tem feito um grande trabalho de divulgação, não só da IAPTO Live, mas todas as instituições de conselho, a Rádio Boa Nova. E, portanto, para nós também é uma honra, a IAPTO Live, termos esta colaboração convosco e fazermos todos parte deste grande projeto, que é, no fundo, darmos a conhecer tudo o que de bom se faz no nosso concelho e na nossa região e, portanto, também da nossa parte, mais uma vez, o nosso agradecimento. Portanto, Daniel Costa, que está aqui neste programa, que serve mais ou menos para encerrarmos esta primeira temporada do IAPTO Rádio. Daniel, que também esteve cá no arranque deste programa, que aconteceu em novembro, também ali por altura da comemoração dos 25 anos da IAPTO Live, e disso também vamos falar mais adiante, porque temos reservada na grelha deste programa uma conversa, uma entrevista, podemos dizer, ao presidente da IAPTO Live. Cátia, julgo que iríamos passar às notícias. Às notícias, sim. É a altura então de darmos voz à Andreia, portanto vamos aqui só colocar o habitual separador das notícias, não é? Sim. Andreia, vamos então às notícias, IAPTO Rádio. Organizada pelo Centro de Ciência Viva de Estremoz, decorreu nos dias 27, 28 e 29 de abril o 12º Congresso Nacional Cientistas em Ação, que objetivou fortalecer o contacto, a troca de ideias e experiências entre os alunos, professores e cientistas, incentivando a apresentação de ideias empreendedoras à observação dos outros, no âmbito da divulgação e comunicação da cultura científica e tecnológica. A Heptoliva, representada pela docente Honorata Pereira e os alunos Catarina Costa, Bruno Paulino e Carlos Quintino, classificou-se em segundo lugar com o projeto Compósito Antisséptico do Extrato Aquoso de uma Planta. O júri distinguiu ainda com uma menção honrosa o projeto Requalificação dos Resíduos do Setor Oleico na produção de biocombustíveis, bioabsorventes, pela remoção de metais pesados. Integrada nos objetivos programáticos da disciplina de Tecnologias e Processos do Plano de Estudos do Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial Mecatrónica Automóvel, decorreu a 27 de abril no auditório da Caixa de Crédito Agrícola de Oliveira do Hospital uma palestra sobre o uso de energias alternativas, com particular relevo na energia eólica e solar. Organizada pela docente Helena Berardo, esta conferência subordinada ao tema Energia Eólica e Outras Energias Alternativas contou com a presença do engenheiro Carlos Oliveira, orador convidado da Generg Energia Natural, grupo de empresas que têm por missão a construção e a exploração de aproveitamentos de produção de energia a partir de fontes renováveis, valorizando recursos endógenos nacionais. Como se concluiu nesta iniciativa, Portugal possui um mix inigualável de recursos renováveis, sendo o país tido como exemplo a nível internacional no aproveitamento enérgico. Numa coprodução da Companhia Trigo Limpo Teatro Acerte, Heptoliva, Companhia de Teatro Perrot e a Academia Artística do Município de Tábua, tendo como entidade promotora a Câmara Municipal de Tábua, está a decorrer desde janeiro a formação em contexto de trabalho do segundo ano do curso profissional de artes, espetáculo e interpretação. O trabalho passa pela criação de um espetáculo de teatro de rua intitulado João Brandão Teatro Circos e será protagonizado pelos nossos alunos e por toda a comunidade interessada. Foi lançado o desafio e abertas inscrições para os interessados em participar em momentos mágicos. O dia 14 de maio foi o dia escolhido para o início desta aventura. A Heptoliva participou na 19ª edição dos Jogos da Matemática, que decorreu a 10 de maio na Unitec, em Severo de Voga, um polo da Escola Profissional de Aveiro. Sob a responsabilidade e acompanhamento do professor Rogério Duarte, foi endereçado um agradecimento pela motivação, colaboração e empenho demonstrados nesta iniciativa, bem como pela atitude condigna com que a equipa dos heptomatemáticos representaram a Heptoliva no universo de 20 escolas que participaram nesta jornada matemática. A Heptoliva, em parceria com o município de Góis, convida-vos a assistir ao espetáculo As Imersões que o Mundo nos Dá, a realizar hoje, dia 19 de maio, pelas 21 horas, no auditório da Casa da Cultura de Góis. Neste espetáculo, apresenta-se em palco o curso profissional de Arte, Espetáculo e Interpretação do terceiro ano, que estreia a sua primeira produção para o público geral, com uma coreografia de práticas e técnicas de dança e cuja amplitude pedagógica, cultural e artística gostaríamos de partilhar e divulgar junto a todos os agrupamentos de escolas, escolas profissionais, grupos de teatro, associações culturais e outras entidades promotoras da cultura e das artes do espetáculo sediadas neste território. E assim ficamos com as notícias de Heptoliva. Yeah. estive tão perto como aqui, de estar completo por te ver feliz. E sei que nunca te agradeci por seres o que nunca fui para ti. E mesmo que o tempo passe lá fora, eu juro que sou o único que nunca te abandona. E mesmo que o vento te leve agora, sempre serás o fim e o início da minha história. Programa de Heptaliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Heptaliva. Heptaliva. Há 25 anos a formar futuros. Estamos então de volta a este programa Heptorrádio, um programa especial. Hoje em direto aqui no estúdio principal da Rádio Boa Nova. Assinalamos assim o final desta primeira temporada do programa Heptorrádio. É a 14ª edição deste programa, que iniciou em novembro. Uma parceria da Heptoliva, a escola profissional, e também com a Rádio Boa Nova. Em estúdio eu tenho Cátia Viegas, professora do curso de Multimédia e Design. Ela é que é professora de Artes Visuais e é coordenadora deste programa Heptorrádio. Também Daniel Costa, o presidente da Heptoliva, e a aluna Andreia, que já partilhou connosco algumas das notícias da Heptoliva. Agora à altura de fazermos uma espécie de balanço, Cátia, porque em novembro demos início aqui na rádio a este programa. Agora este já é o 14º, agora fazendo aqui uma espécie de uma pausa, porque também vêm as férias e agora há muitos alunos em estágio, julgo eu. É importante fazermos um balanço deste programa Heptorrádio aqui na Rádio Boa Nova. Cátia, como é que olha para esta experiência? Como é que eu posso explicar? Para mim, como professora, foi uma enriquecedora. Aprendi imenso, cresci imenso e, para além disso, acabei por conhecer ainda melhor os meus alunos, porque pude partilhar com eles esta experiência. Para além disso, foi agradável construir com eles todas as semanas um programa, em que todas as semanas tínhamos que fazer uma pesquisa, todas as semanas tínhamos que pensar qual era o tema que iríamos debater, e tornou-se engraçado, porque todas as semanas virávamos uns para os outros: então, mas que tema é que vamos debater? O que é que será interessante neste momento fazer? Então, nós tivemos sempre a preocupação de arranjar um tema atual, um tema que estivesse a acontecer naquele momento. Dou o exemplo, por exemplo, da violência de namoro. Houve aí uma altura que se falou imenso da violência de namoro e então decidimos falar sobre a violência de namoro, até que recorremos ao site da APAV mesmo de propósito, porque é onde se pode tirar o máximo de informação, é mesmo nesse site. Para além disso, falámos do uso abusivo dos fones, aos escutadores, em que até tivemos o exemplo de uma mãe de um dos nossos alunos que deu um responso ao nosso aluno por usar abusivamente dos fones, depois de ouvir o nosso programa, fez isso, e eu achei, fiquei contente. Cátia, mas foi sendo mais ou menos fácil encontrar temas para abordar no programa, porque a escola também vai dinamizando várias iniciativas, vai tendo uma participação assídua em concursos, em iniciativas não só do concelho, mas também da região. Sim. Havia sempre algo para apresentar. Sim. Então, a nível de notícias, tínhamos sempre notícias. O havia demais para dar eram notícias e foi algo que nós quisemos sempre dar destaque, foi a tudo o que se fazia dentro da Hepto Oliva e tudo o que a Hepto Oliva participava. Então nós tivemos sempre a parte das notícias que já por si fazia isso. Para além disso, tivemos sempre uma parte em que divulgávamos um dos cursos. Todos os programas tínhamos uma parte dedicada a um dos cursos da escola. E depois, consoante as atividades que se participavam, então surgiam temas. O empreendedorismo foi um desses exemplos. O facto de termos alunos da nossa escola e professores que se dedicam praticamente a 100% ao empreendedorismo, a ideias de negócio, e o facto de nós estarmos a ter excelentes resultados, hein, até que no município de Tábua é o terceiro ano consecutivo que ganhamos, então só isso fez com que o programa até se tornasse fácil de fazer. O Bruno Paulino, que é o aluno mais empreendedor da nossa escola, acho que se pode dizer assim, foi super fácil de entrevistar, até criou-se ali uma dinâmica com ele e foi agradável. E também para os próprios alunos, acha que esta foi uma experiência enriquecedora, de alguma forma enturmá-los neste projeto de rádio? Notou que eles também estavam entusiasmados? Sim, ao início foi complicado. Ao início, ter alunos para dar a voz foi complicado, porque ninguém queria dar a voz. Então os rapazes não... Foi complicado, até que nós só tínhamos um menino a dar a voz. Mas depois, com o tempo, foram-se descontraindo e acabou por se tornar cada vez mais fácil fazer o programa. E acho que obtivemos bons resultados. E este programa que foi sendo sempre gravado, esta é a primeira experiência em direto. E há pouco a Cátia até já dizia o porque não os próximos serem serem em direto, não é? Sim, sim. Portanto, isto dá-vos aqui algum à vontade, semana após semana, se bem que o programa era produzido quinzenalmente, para estarem aqui diante dos micros a expor o que era praticamente o dia-a-dia da Hepto Oliva e tocar num ou outro assunto mais importante, sobretudo para a comunidade estudantil. Cátia, portanto, verifico que faz um balanço positivo desta iniciativa. Agora terminamos esta primeira temporada, fala-se na possibilidade do programa ser retomado. Sim, sim, sim, e isso é um desejo da nossa parte, queremos, e se for é mesmo para abraçar outra vez e continuar e continuar a ter o sucesso que estamos a ter. Portanto, explicar só que terminamos agora esta primeira temporada, porque agora os alunos também estão todos muito envolvidos nos seus estágios, sim, sim, sim, e depois vão ter a pausa letiva, né? Vão ter direito às suas férias de verão, para além disso... eles merecem o seu descanso também, mas ao longo do verão irão ter sempre notícias nossas. Nós iremos ter também a parte da divulgação da escola e iremos fazer questão de a Hepto Rádio não ser esquecida durante o verão. Muito bem. Agora o Hepto Rádio vai fazer uma pausa. Pontualmente poderão regressar para dar conta de uma outra novidade e de iniciativas da escola e também dos seus cursos e a da oferta formativa que vamos falar já, sim, porque a escola já tem tudo preparado para o próximo ano. É assim, não é? Vamos já falar com a professora Cátia e também com o Daniel Costa. Vamos então conhecer a oferta formativa. Daniel, a escola tem novos cursos para oferecer aos seus alunos. O que é que está preparado para que mais e mais alunos procurem a Hepto Oliva? A escola está a Hepto Oliva, como todos nós sabemos, e a educação é mesmo assim, precisa de alunos para como todas as escolas, para funcionar. Nós, com o agravante de que, não sendo uma escola propriamente pública, apesar de grande parte dos recursos serem públicos, obviamente que nós precisamos de angariar alunos e ter alunos para continuar a prestar o serviço que temos prestado à comunidade. A Hepto Oliva este ano não tem grandes novidades relativamente aos cursos, até porque os nossos cursos que nós temos em funcionamento são aqueles cursos que a maior parte dos alunos prefere, porque nós, só para também enquadrar como é que é feita a oferta formativa da Hepto Oliva, a nossa oferta não é porque sim, porque nos apetece que seja assim. Nós consultamos os nossos alunos, consultamos os alunos dos agrupamentos de escolas através de inquéritos, consultamos os nossos promotores, temos obviamente em conta as necessidades dos promotores, as preferências dos alunos, e depois há uma outra questão que também tem a ver com a gestão da rede, da própria rede de cursos profissionais, que é feita a nível da região de Coimbra, que depois também essa oferta tem que ser ajustada a cada concelho e também com a oferta dos outros agrupamentos de escolas. E portanto a EPTOLIVA este ano irá apostar nos cursos que têm sido a sua bandeira, quer em Itaba, quer em Oliveira do Hospital. Este ano, nós temos aqui uma nova forma também de divulgação dos cursos, tem a ver com uma coisa muito simples, é que nós antes fazíamos uma distinção entre que era Taba e Oliveira Hospital relativamente à oferta formativa. Este ano não faremos essa distinção, até porque a EPTOLIVA cada vez mais é uma única escola, não há uma EPTOLIVA em Oliveira nem uma EPTOLIVA em Taba, e portanto estamos a fazer essa divulgação de uma forma conjunta, ou seja, a EPTOLIVA vai conseguir fazer com que qualquer aluno, quer se inscreva, quer em Oliveira, quer em Tábua, terá sempre acesso à oferta formativa e ao curso que desejar. Portanto, isso não será, obviamente, qualquer problema. Um aluno de Oliveira, de Ceia, de Arganil, pode ir para Tábua, como pode ir para Oliveira, e o contrário também pode acontecer. Portanto, em termos de oferta formativa, o que é que nós vamos ter na EPTOLIVA? Em Tábua, vamos manter auxiliar de saúde e artes do espetáculo, na variante de interpretação. São dois cursos muito específicos que têm tido grande preferência por parte dos alunos e que têm tido grande sucesso, não só aqui na nossa região, mas até por tudo o que tem sido feito, quer num curso, quer no outro, temos levado esses cursos para toda a região. Depois, em Oliveira do Hospital, temos aqui também dois ou três cursos que são âncora da EPTOLIVA. A mecatrónica automóvel, manutenção industrial e mecatrónica automóvel, portanto um curso que é sempre dos cursos que tem mais alunos, e onde eles realmente têm uma preparação e a própria região absorve rapidamente todos os alunos que saem da EPTOLIVA com estes cursos. Depois temos o turismo, outra área que é fundamental também para a nossa região e na qual a EPTOLIVA aposta sempre. Temos o curso de multimédia, este curso que dinamiza a EPTORádio. Temos o curso de design, dois cursos também mais na área das novas tecnologias, que é uma área que os alunos cada vez mais também abordam e gostam, e depois têm também estas experiências que com certeza que ajudarão a que alunos que estão lá fora possam perceber que realmente estes cursos têm esta parte prática que lhes permitirá depois um dia, se quiserem, por exemplo, ter a voz e ter aqui a vontade da Liliana e até da própria professora Cátia, já têm aqui uma boa rampa de lançamento com este programa. Depois teremos o curso de eletrónica, automação e comando, também um curso ligado à parte mais tecnológica. Iremos também dar uma opção, um curso novo, que é animador sociocultural, é mais uma opção. Isto tem a ver com algumas instituições. Animador sociocultural é novo? É um curso novo que nós vamos divulgar. Isto porque as instituições, nomeadamente as IPSS, têm estado muitas vezes a questionar-nos relativamente a pessoas nesta área. Portanto, nós decidimos fazer a divulgação, e se conseguíssemos abrir este curso também seria uma mais-valia, obviamente, para esta região. E depois também temos o curso de recursos florestais e ambientais, uma outra área que também é uma área específica da nossa região, e que também faremos a divulgação, e se conseguirmos abrir uma turma, tanto melhor. Portanto, esta é a nossa oferta formativa. Portanto, uma dezena de cursos, não é? Exatamente, esta é a nossa oferta formativa para 2017-2020. Esperamos, obviamente, que os alunos, caso tenham alguma dúvida, contactem a EPTOLIVA, nós iremos fazer também uma ampla divulgação destes cursos. O objetivo, obviamente, é manter o nível de cursos profissionais e o número de turmas que temos atualmente. E dizer que, obviamente, que na EPTOLIVA nós estamos disponíveis e estamos sempre abertos a que os alunos venham, se informem, se inscrevam, e terão a certeza de que ao longo do ano terão uma formação profissional, não só profissional, mas também científica, técnica, de grande qualidade, porque é isso que nós fazemos na EPTOLIVA, e é esse o nosso grande desafio, é que eles saiam da EPTOLIVA bem preparados para entrarem para o mercado de trabalho, se entenderem, mas se prosseguirem estudos para, se quiserem prosseguir estudos para o ensino superior, também o podem fazer, não é? O podem fazer, exatamente. Muito bem. E as inscrições já estão abertas? Estão abertas, portanto é só dirigirem-se à Aptoliva, irem ao nosso site e fazerem a inscrição na Aptoliva e certamente que serão bem recebidos. Muito bem. Já a seguir também vamos falar um pouco mais acerca da Aptoliva. A Aptoliva que neste ano ainda está a assinalar os 25 anos, uma data que foi muito marcada no seio da própria escola e também junto de toda a comunidade. Disso vamos falar já daqui a pouco. Professora Cátia, vamos a uma música, não é? Sim, sim. Vamos então fazer passar já a música, porque este programa também é feito de música com sugestões da professora e também dos próprios sim. alunos. E daqui a pouco vamos então desenvolver aqui um pouco mais a conversa a propósito destes 25 anos da Aptoliva. Neste aqui é o 14º programa Aptorádio. Nice. Rádio. Um programa da Epta Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epta Oliva. Epta Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Epta Rádio. Um programa da Epta Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epta Oliva. Epta Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Há 25 anos a formar futuros, é assim a Epta Oliva, com sede em Oliveira do Hospital. Estamos então nesta terceira parte do programa Epta Rádio, 14º programa, que assinala o final desta primeira temporada aqui na Rádio Boa Nova. Passo a palavra a Cátia Viegas, ela que é coordenadora deste programa. Professora Cátia. No primeiro programa tivemos o privilégio de ter connosco o Presidente da Epta Oliva, Daniel Costa, e por essa mesma razão considerámos em voltar a convidar e voltar a contar com a presença dele para nos falar um bocadinho mais e fazermos um balanço do ano letivo, do aniversário dos 25 anos da Epta Oliva e falar também um bocadinho das perspectivas em relação ao futuro ano, do próximo ano letivo. Olá, professor Daniel. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Novamente, para já obrigada pela sua presença. Gostaria que primeiro nos começasse a falar deste ano letivo que está a acabar, do aniversário da escola. Que balanço é que nós podemos fazer? É assim, nós, aliás, eu até vou escrever isso para o Epta Jornal. Nós, direção, esta direção que está em funções, tivemos o privilégio de passar pelo Epta Oliva num momento histórico que são os 25 anos. E estes 25 anos da Epta Oliva, parecendo, relativamente a algumas instituições, parecendo pouco, no universo das escolas profissionais, a Epta Oliva foi das primeiras escolas profissionais do país. E portanto, nós o que tentámos fazer com os 25 anos foi, primeiro, recordar e também relembrar o que é que foi o passado da Epta Oliva, do qual também, obviamente, nós temos que nos orgulhar, de quem fundou a Epta Oliva, de quem teve a ideia de construir esta escola. Homenageá-los também, fizemos isso no âmbito do nosso aniversário, reconhecer quem realmente esteve na base da escola e depois, para além disso, viver o presente, e o presente é também homenagearmos todos os nossos professores, todos os nossos alunos, todos os nossos promotores, os nossos municípios associados, Oliveira do Hospital e Itaba. Portanto, também fizemos questão de que todos aqueles que diariamente trabalham e contribuem para o sucesso da Epta Oliva fossem reconhecidos pelo seu trabalho. E depois, obviamente, com a comunidade, porque, acima de tudo, a escola é Epta Oliva, é uma escola aberta à comunidade, é uma escola que basta olhar para o que é Epta Oliva hoje, passar ao lado da Epta Oliva, é uma escola completamente aberta, não tem vedações, não tem, os muros estão, até são baixos, dá para saltar e tudo, os portões estão sempre abertos, e portanto é uma escola que está aberta à comunidade e que não é uma escola que se fechou sobre si própria, e isso também foi uma nossa estratégia, cada vez mais ter a escola próxima das pessoas, próxima dos alunos, mas não só, dos pais, dos promotores, dos professores, porque é isso que nós queremos, e acho que é isso que faz sentido numa escola, é a escola estar aberta à sociedade, porque se assim não for, não nos adianta de muito todo o trabalho que é feito. Portanto, estes 25 anos foram, sobretudo, o reconhecimento da escola a todos aqueles que, ao longo de todo este tempo, contribuíram para o sucesso que é, e felizmente que assim é, que é a escola hoje, e obviamente que também não nos podemos esquecer de que o sucesso de hoje não significa que esteja o futuro garantido. E portanto também nós quisemos, com estes 25 anos, pensar a educação, pensar o que é que será o futuro da Epta Oliva, mas não só da Epta Oliva, da própria educação da nossa região, e por isso também o nosso lema, que é formar futuros, porque é aquilo que nós fazemos diariamente na Epta Oliva, e é isso que queremos continuar a fazer, e a pensar que nada, o trabalho nunca está feito, e numa escola os desafios são diários, e vocês aqui no próprio programa é um bom exemplo disso, porque programa a programa os desafios são diferentes, e isto na escola é a mesma coisa, diariamente nós temos desafios diferentes, e portanto temos que saber e estar sempre atentos e pensar naquilo que queremos, naquilo que vamos fazer, para atingir os nossos objetivos e, portanto, é esse o nosso trabalho, que às vezes não se vê, mas que é muito importante, que é realmente pensar o futuro da escola e o futuro da educação, que será sempre o futuro dos nossos alunos. Daniel, este programa Epto Rádio também de alguma forma veio assinalar estes 25 anos do ensino profissional, que está sólido, não é? No concelho e na região. Também por isso foi importante esta iniciativa aqui na rádio. Muito importante, obviamente que já falámos sobre isso. Acho que este é o exemplo claro daquilo que nós queremos para a Epto Oliva. Nós, e dizer isto, nós este ano, no âmbito também dos 25 anos, fizemos a adesão de 25 novos promotores, ou seja, cerca de 40% de promotores a mais do que tínhamos. São instituições, são empresas de toda a região com as quais nós colaboramos no dia a dia, que fazem parte da nossa Assembleia Geral, que participam na gestão da escola e que depois são, no fundo, as incubadoras do trabalho que é feito na Epto Oliva, porque são os que recebem os nossos estágios, são os que recebem os nossos alunos, são eles que também com a sua experiência nos fazem melhorar o nosso desempenho na Epto Oliva. E depois este programa da Epto Rádio, tal como há um bocadinho disse, é o exemplo claro daquilo que deve ser uma escola profissional, que é uma escola que trabalha para a comunidade, que se integra na comunidade, que colabora com as outras instituições para o bem da comunidade e principalmente da comunidade. E os alunos, obviamente, que estejam a pensar que querem ir para um curso, basta ouvirem este programa e percebem que têm aqui um bom aliciente para virem para este curso. E isto que acontece aqui no Epto Rádio com a Boa Nova é o que no fundo também acontece com as empresas, é esta troca de experiências, porque quer se queira, quer não, e isso é algo que nós temos lutado bastante na Epto Oliva, os cursos profissionais têm que ter uma componente prática muito forte. Só assim é que o ensino profissional faz sentido, e nós hoje temos essa necessidade, e temos feito chegar isso também a quem direito, temos a necessidade de aumentar a componente prática, porque nós temos que cumprir conteúdos que fazem parte da legislação, fazem parte dos currículos, mas nós queremos mais prática. É isso que os nossos promotores também nos fazem chegar, porque só assim faz sentido termos cursos profissionais. O Epto Rádio, no fundo, é isso mesmo. É a Epto Oliva na sua prática. E naquilo que nós queremos que seja a Epto Oliva. Estamos quase a terminar. Há instantes falámos da oferta formativa, uma dezena de cursos, tudo isto para tornar também a escola mais atrativa, porque são muitos os alunos a preferirem a Epto Oliva. Há instantes dizia-me que neste ano letivo foram mais de 200. Sim. A Epto Oliva, eu também dizia isso, que nos últimos anos tem vindo sempre a aumentar o número de alunos que frequentam a escola. Nós temos vindo a fazer também um trabalho de divulgação do que é feito na escola com esse objetivo. Também o objetivo é realmente mostrar à comunidade aquilo que é feito na Epto Oliva e mostrar à comunidade porque é que nós merecemos que os alunos vão frequentar a Epto Oliva. E este ano, obviamente, que também faz parte dos nossos objetivos, pelo menos manter o nível o número de alunos que temos tido até hoje, porque também não há aqui fórmulas mágicas. Eu digo isto muitas vezes aos nossos professores, a quem trabalha connosco na Epto Oliva: sem alunos não há financiamento, e sem financiamento não há escola. Portanto, a Epto Oliva depende disso, e portanto temos que fazer esse trabalho, que é primeiro ter os alunos para depois podermos fazer e dar-lhes a formação e o ensino profissional que acho que eles merecem e que nós temos capacidade para dar. E aqui também deixar um apelo a quem obviamente tenha interesse em saber o que é a Epto Oliva. Nós, para além de todas as formas de divulgação que temos, estamos sempre disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. E, sobretudo, há aqui uma coisa muito importante. O ensino profissional é o futuro. Isso, o próprio governo, este ano, uma das metas a atingir é que 50% dos alunos que vão para o secundário vão para o ensino profissional. E isto vem desmistificar um bocadinho aquela ideia de que o ensino profissional era aquele ensino dos alunos que não tinham jeito para mais nada, não é? E que não tinham outras capacidades, então iam para o ensino profissional. Isso hoje é uma forma completamente errada. Hoje os alunos que estão no ensino profissional são alunos de grande qualidade, com grandes competências, e são alunos que, quando acabam os cursos profissionais, podem entrar no mercado de trabalho e têm capacidades, formação, competência para entrar no mercado de trabalho, mas também podem seguir para o ensino superior, exatamente como o aluno que frequenta o ensino regular. Portanto, acho que isto é importante que esta imagem passe e que as pessoas também percebam, porque se nós olharmos à nossa volta, e temos sempre bons exemplos pela Europa fora, sendo Portugal também muitas vezes um bom exemplo ao nível da educação, mas olhando para fora percebemos que o ensino profissional em grande parte dos países da Europa é hoje já até maioritariamente uma das preferências dos alunos. Exatamente. Muito bem, professor Daniel Costa, estamos então a concluir este Heptorrádio, porque temos que dar lugar aqui a um disco perdido, não é? Alguém que nos pediu muito este tema, que será só aquele que nos últimos dias tem sido mais ouvido no país e no mundo, não é? O Amar pelos Dois, do nosso Salvador Sobral. Estamos mesmo a fechar este tempo da Rádio 14º. Esperemos que possamos retomar este programa logo ali no arranque do próximo ano letivo, quem sabe até um arranque tal como este, em direto, e até com mais gente, mais alunos que possam estar aqui. A Rádio Boa Nova só tem a agradecer a boa colaboração da Iapto Oliva, e contamos convosco. Muito obrigada, Daniel, obrigada. Cátia, também muito obrigada. Obrigada também à Andreia. Não sei se Daniel ou Cátia, um de vós, queira transmitir alguma mensagem também a toda a comunidade da Epto Oliva, porque julgo que muita gente estará a escutar agora. Sim, só para realmente para terminar, dar mais uma vez, agradecer mais uma vez à Boa Nova por esta excelente colaboração, agradecer à professora Cátia e a todos os 11 alunos do curso de Multimédia que ao longo destes 14 programas fizeram um grande trabalho, um excelente trabalho, que foi aqui e muito bem destacado pela experiência da Liliana e das pessoas que trabalham na rádio, e agradecer a toda a comunidade da Epto Oliva, professores, pessoal não docente, alunos, aos nossos promotores, aos nossos municípios associados, Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, professor José Carlos Alexandrino, ao Sr. Presidente da Câmara de Taua, o Sr. Mário Loureiro, por todo o apoio que também nos têm dado, e obviamente estamos disponíveis para continuar a formar futuros. Muito bem, muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Diga, Cátia. Não, só queria mesmo agradecer pessoalmente ao professor Daniel a confiança que depositou em nós para podermos criar e desenvolver este projeto. Agradecer também à Rádio Boa Nova, mas eu quero deixar um agradecimento especial aos meus alunos. Sem eles isto não seria possível. Muito bem, vejo aqui uma professora emocionada. Andreia, obrigada também por teres vindo. Estás aqui hoje de alguma forma a representar todos os teus colegas. Queres dizer alguma coisa já agora? Um bocadinho mais envergonhada, Andreia. Andreia, mas muito obrigada também. Dirijo-me a ti, mas certamente dirijo isto a todos os teus colegas que foram passando aqui pela Rádio Boa Nova. A todos, muito obrigada. E a rádio tem sempre as portas abertas para vos continuar a receber. Então, o Epton Rádio fica por aqui nesta edição 14, que depois será retomada numa próxima temporada. A todos, boa tarde. Ficamos então com quem, Cátia? Salvador Sobral. Com o tema Amar pelos Dois, que foi então o grande vencedor do Festival Eurovisão. Então, muito boa tarde. Eu regresso já daqui a pouco com as notícias. Epto Rádio. Um programa da Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Peço que regresse.